Venha comigo se quiser viver. Você está na Vila Cash. Estamos aqui na segunda PatriaCast! Aqui é Joel Suki e aguardem a próxima saga do Kurumada, os Cavaleiros e as 13 Casas! E aqui é o Neto Mario e eu merendava bala e zung no colégio. Caralho, bicho! É tudo pelas figurinhas. É verdade. E pra quem está perdido aqui nesse cast... que tá achando estranho a apresentação. Estamos na segunda parte do cast de Cavaleiros do Zodíaco. Que está achando mais estranho ainda. Tá faltando gente, né? É verdade. Tem um link aí no post com a primeira parte do episódio do Cavaleiros do Zodíaco. Se você não escutou ainda. Se você não escutou, exatamente, volte logo pro anterior, porque tá muito bom. É verdade. Se você não ouviu, tem um link aí pra primeira parte. Não escute essa segunda parte sem antes ter escutado a primeira. Se você já bate o show, delete, baixe de novo, depois de ouvir a primeira, né? Ei! Nesse episódio, vamos lá, né? A continuação dos Cavaleiros. Vamos lá, que ainda tem muita coisa, né, pra falar aí. É verdade. Vamos lá, e-mails. E-mails. Correio. E vamos para mais uma semana de e-mails do AzilaCast. Vamos lá. Se você está gostando do AzilaCast, comente nas postagens do site, mande e-mails com sugestões, elogios, críticas para o azilacast@azileitor.com.br. É isso aí. E siga-nos no Twitter, o endereço é o @azileitor. O iTunes, se você quer assinar o AzilaCast no seu iTunes, clique aí no link aí embaixo. E os downloads, se você quiser escutar o AzilaCast no seu MP3 ou naquelas caixinhas de som, basta você clicar no link aí do download e escolher salvar destino como ou salvar link como. E os nossos recados aí, pelo menos nós já estamos colhendo frutos, né? Porque no último programa a gente solicitou aos nossos ouvintes que divulgassem o cast. Ai. Nós já estamos recebendo vários outros e-mails de regiões, de cidades do país que a gente nem imaginava, né? Ah, é, cara. Poderia receber. Caralho, bicho, ficou muito massa então, isso. Os ouvintes aí estão de parabéns, continuem divulgando, divulguem mais ainda, que a gente só tem a agradecer, saber que em cada canto aí do país e no exterior, né, também tem gente ouvindo o AzilaCast. Pois é, divulguem, espalhem essa febre. É isso aí. Primeiro e-mail, Jonathan Sagara. E aí, Azilados? Gostaria de comentar um pouco sobre jogos que deveriam virar filmes. Bom, um que eu ainda tô esperando sair é o filme do Castlevania, olha aí. Mas ele também não precisa esperar muito não, mano, porque a turma disse que esse Castlevania aí do PS3 é bem dizer um filme que você só controla um pouquinho, né? É, caralho, bicho. Ele e a maioria dos outros jogos, né, também. É, tem isso. O outro que seria bom, uma coisa muito parecida com o 007, seriam os filmes do jogo Siphon Filter. Olha, cara, Siphon Filter. Ah, pra mim o Siphon Filter e o Tom Clancy dá quase na mesma, né? Tem o Ribbon Six e o Splinter Cell. Splinter Cell, cara. E o Siphon Filter era aquela história, né? Se o cara não tivesse o Metal Gear, o cara jogava o Siphon Filter que dava um quebra-galho. Se o cara não tivesse um 64, jogava ele de 2, né? Ah, é? É, porque eu me lembro que o verso desse jogo era muito parecido com o 007 GoldenEye. O 007 era irado. Mas vamos lá. Que era muito massa jogar ele no locador, o Siphon Filter. A parte ruim era que no meu tempo, o tempo acabava. Claro. Eu acho que toda locadora acabava o tempo. Só não acabava quando o cara era o dono, né? Ah, é. Caralho. Mas mesmo assim dava pra aproveitar o jogo. Queria pedir pra que vocês fizessem um cast sobre pérolas do RPG. Olha aí, cara. Olha aí, mais um ponto pro Pérolas do RPG. Acho que vai sair muito massa se vocês fizessem. Desculpa pelos erros de escrita. Tá perdoado. Errar é humano. É, mas o cara nem errou nada aqui. Uma vez perdido a gente também erra. É verdade, cara. Ninguém é perfeito. Mas vamos lá. Vamos lá, o próximo e-mail vem de Paulo César. E aí, exilados, voltando da extinção, Paulo César. Caralho, o Dinomê. Pois é, vulgo Dinomê. Galera, no cast sobre dinossauro, nos esquecemos de falar sobre os clássicos bonecos de dinossauro de borracha, na qual eram clássicos e todo mundo naquele tempo tinha. Pelo menos um, né? Eu me lembro no maternal de ter uns de plástico, né? De dinossauro e tal. Eu me lembro que o Jackson Jr. ele tinha um dino de borracha. Eu acho que eu já devo ter tido um baby, alguma coisa assim. Nossa senhora. E o Paulo César, como era atípico em termos jurássicos, né? Ele tinha um Brachiosauro, T-Rex e o Triceratops. Meu Deus do céu. Ele diz aqui que era muito massa, depois minha mãe jogou no lixo, quando fiquei mais velho. Caralho. E se esquecemos de falar também sobre os filmes toscos sobre dinossauro, que eu acho que a gente falou, né? Comentou alguma coisa? Alguma coisa, eu acho. Que é mais? É porque o texto do Paulo César aqui tá quase um livro e tal, tal, tal, tal. É verdade. E ele vem aqui também prestar esclarecimentos com um dos nossos leitores mais antigos aqui. Ele diz, respondendo a pergunta do Flamarion, olha, o monstro do Lago Ness realmente é um elasmossauro. Tem a foto aí embaixo e tal. O cujo tem de 10 a 15 metros de comprimento, mas suas fotos são muito questionáveis. A sua existência continua a ser um mito. Mas para mim isso está totalmente fora de cogitação, porque não é a primeira vez que acontece achados. Não é a primeira vez que acontecem achados de plesiosauros no mundo. Vou citar alguns fatos chocantes. Só esclarecendo que elasmossauro que ele falou lá é o mesmo plesiosauro. É, pois é. Aí o Paulo César, cara, ele descreve aqui uma série de fatos que eu acho bom a gente não dizer. Meu Deus. Porque esses fatos aqui que ele diz são contundentes e geram um cast próprio. Meu amigo, tem cada coisa aqui. A gente que tá vendo aqui tá impressionado, mas vocês podem aguardar. Em breve a gente vai estar divulgando esse material aqui do Paulo César. E se você tinha dúvida do monstro do Lago Ness, ele é pouca coisa perto do dossiê que o Paulo César tem aqui. Aguarde que em breve vocês vão ter um Azila Cash mistério muito bom. Aí beleza, aí no final o Paulo César finaliza aqui. Bom galera, é isso por enquanto, entre aspas, três páginas depois, né? Nossa, foi mesmo. E tudo, qualquer dúvida sobre o cast, sobre dinossauros, eu responderei com prazer. Até mais, galera. Bom cast. Falou. É realmente o Paulo César uma autoridade aí sobre dinossauros. É verdade. Quem tiver qualquer dúvida, pode comentar lá no cast que ele fez a participação especial, que ele vai ter o maior prazer de estar respondendo aí. Os assuntos que ele colocou aqui, a gente vai fazer um outro cast de mistérios pra responder todos esses relatos que ele comentou aqui. E é sério, cara, vocês não pedem por esperar, porque é impressionante. É o que eu tô dizendo, o Monstro do Lago Ness é fichinha perto dos relatos que ele tem aqui. E o próximo e-mail aqui é do Wellington Flauzino. Olá, amigos asilados, meu nome é Wellington, vim aqui para dizer que gosto muito do programa de vocês. Apesar de certas dificuldades em entender certas gírias que vocês usam, pois nasci e moro no Rio de Janeiro, olha aí, cara. Olha aí, cara. Acompanho os casts de vocês desde o primeiro, Histórias de Locadora. Esse cast me rendeu uns 2 dias de dor no abdômen de tanto rir. Agora eu fiquei curioso também, eu queria saber alguma história de alguma locadora do Rio de Janeiro. É mesmo. Você que mora em outros locais do país, conte como era, se era parecido com aqui, como é que era. Verdade. E eu quero o e-mail do Wellington no próximo programa contando a história de locadora, se ele tiver. É. Gostaria de mandar um abraço a todos vocês do cast e dizer ao Neto Mário que só de ouvir a voz dele já caio na gargalhada. Olha aí. Tem hora que parece que ele tá com o ovo atravessado na garganta. É isso. É porque o cara grava o cast altas horas da madrugada. Com esse efeito. Gostaria também de perguntar por que o lendário Babau e o Telus andam sumidos, ó. Cara, o Wellington, eu só tenho uma coisa a dizer, cara. Se você tá com saudade do Telus e do Babau, pode esperar os próximos programas. O Telus, ele andava suspenso porque ele tava com a suspeita de ele ser comunista. Aí a gente afastou ele um pouco, mas agora que as suspeitas passaram, ele vai retornar. Cara, tá vindo a sequência de casts aí que tá surpreendente, bicho. Você não perde por esperar. Esse mês de abril aí promete. É verdade. Gostaria de sugerir pra que vocês fizessem um cast dicionário das gírias que vocês falam pro pessoal de fora do Ceará não ficar perdido como a princípio eu fiquei. Olha aí, cara. Um cast de gírias. Porque no começo, realmente, a gente não tinha muita preocupação com isso, né? Uhum. Era mais, realmente, só um bate-papo e tal. E, realmente, era bem carregado. A gente tá tentando diminuir, né? Pra deixar o cast mais generalizado. É, sim. Mas, talvez, em alguns programas, a gente faça, tipo, uma nota explicativa, né? É, sim. Alguma coisa do tipo. Gostaria de sugerir também um cast sobre filmes de zumbi. Já que vocês fizeram um cast sobre filmes de ação. Fica aí a dica. Acho que daria um bom cash. Aproveitando também o sucesso de Walking Dead, desejo a vocês muito sucesso, que continuem fazendo cash de forma brilhante que vem fazendo. Um abraço a todos vocês aí do Azileitor. É, fica aí anotado, né, as dicas. E Eu nunca viajei pro Rio de Janeiro, mas não perdeu muita coisa. Não, brincadeira. É, mas algum dia eu vou viajar pro Rio de Janeiro e vou conhecer a cidade maravilhosa. Eu não pretendo ir no Rio por enquanto. Não, mas é brincadeira também. Na Copa do Mundo, muito provavelmente os Jogos do Brasil vão ocorrer por lá, né? É verdade. Aí talvez a gente tenha que visitar a cidade maravilhosa, né? E o próximo e-mail é de Salles Júnior. E aí, galera azulada, aqui quem fala é o Salles Júnior. Nem deu pra mandar um e-mail falando do cast sobre dinossauros, porque quando dei por mim, já tinha a primeira parte dos Cavaleiros. Olha, cara. E baixei os dois casts de uma vez. Gostei muito de saber coisas que não sabia, ou seja, quase tudo. E de finalmente ouvir a voz do Asilado por Dino Crisis, que vocês levaram para aí. É mesmo, o Paulo César teve a oportunidade de conhecer o nosso estúdio, né? Aqui. É verdade. E sempre que a gente tiver a oportunidade de convidar os membros que participam mais aí, né, comentando e tal, a gente vai estar dando essa oportunidade. E ele dá aqui um comentário positivo, né, que o Paulo César tava aguardando. Ele diz, quase nem... É isso. Quase nem fala, né, a criança. Mas também o cara entende muito, ah, né, é. Ele... coloca aqui. É verdade. Sobre o que o Dinho, vulgo Dark DVDs, tinha mandado sobre os membros do Azileita, está de peruca loira no meio da rua de madrugada, não sei não, hein? Ele se refere aqui às histórias de carnaval do Theo, que ele passou um tempo sumido, a última vez que ele foi visto foi com peruca loura, né? Aí ele continuou que é, mas cada um com suas coisas. Sobre a mais aclamada série de todas de anime, e particularmente uma das melhores que já vi na minha vida, pra quem tem dúvidas, né, Cavaleiros do Zodíaco, tava merecendo um cast só deles mesmo. Um não, né, a gente fez dois. Foi, aí, cara, né? Duas partes. Aí, aí ele só sabe desenhar o Seiya. Aparentemente o Seiya, o Ikki e o Shiryu, né, pelo menos. Todos os animes que foram citados por vocês, que o senhor Kurumada fez, tem o mesmo rosto do Seiya. Aí fui procurar na rede, pois não é que era verdade mesmo? E olha aí, o cara achando que a gente tava mentindo, cara. É verdade, cara. O cara não confia na gente, cara. Não, mas tá certo. Vocês não podem acreditar em tudo que ouvem mesmo. Ai, meu. Acho que ele deve ter sonhado muito com esse rosto, pois só tem esse rosto mesmo pra fazer. Espero que possam falar mais sobre a judiação que o pobre Shun sofreu, porque todo mundo fazia chacota da sua aparência, da armadura dele e tal. E mais um defensor do Shun, né, cara? O cara pensou que era só o Telos que era a favor do Shun, mas tá aí, o Sally Júnior também defende o cara. Bom, parabéns a todos, estou aqui aguardando a segunda parte, que daqui a pouquinho vai começar, né? É verdade. O pessoal fazia chacota mesmo com a armadura do Shun, né, cara? Que tinha seios, né? Pois é, meu. O que é que a... Ah, meu Deus. Faça elevar o cosmo no seu coração. Ah, o primeiro cavaleiro de ouro que aparece é o cavaleiro de ouro mesmo, né? Não só a armadura. É o leão, né? Do cavaleiro de leão. Ele vai tentar saber o que é que tá acontecendo com os caras, o que é que eles estão fazendo. Tá tudo meio bagunçado. Na verdade, eu acho que o primeiro mesmo que aparece é o Chakra. É porque é um lance desse, mano. O mestre do santuário pede tipo uma opinião pro Chakra, já que o maluco lá do olho de vidro tinha morrido. Aí o Chakra dá a opinião dele. Aí depois aparece o Milo vestido de armadura e o Aiolia normal, que é aquele lancezinho que eles tipo tem uma inimizade lá e tal. E aí depois, vamos dizer, o primeiro cavaleiro que entra em ação efetivamente de ouro é o Aiolia. É, que é um dos mais fortes, né? Sim, sem dúvida. O que os cavaleiros de bronze estavam penando pra disputar com os de prata, o Aiolia chega num nível absurdo. Coisa que você diz, vixe, agora não dá mais pra ninguém. Pior que quando ele tá brigando com o Seiya tá tentando bater nele, não consegue, né? Vixe, meu irmão, tô tentando bater em ti, mas tu aparece, desaparece no... de repente. Aí o Aiolia, não, é porque os cavaleiros de ouro, eles se movimentam na velocidade da luz, ó. Só o Seiya lá, p***, não acredito não. E agora? Aí toca aquela musiquinha do mal ali dos cavaleiros, eles tão chegando, vê o cavaleiro andando ali. É uma cena muito massa essa daí, porque o Aiolia já mostra a superioridade dele e vem caminhando pro lado do Seiya como quem vem trazendo a morte, né, pra ele. Na verdade, ele vinha mesmo fazendo a morte mesmo. Não, ele só não conseguiu porque apareceu um negócio lá que quem assistir vai ver. Na verdade, ele tá no hospital, né, todo quebrado. É. Ainda dá pé lá dos cavaleiros de prata e tal. Prato. Só que depois disso aí, mano, chega a pior parte, que você chega pra Atena e diz, ó... Parada é a seguinte, tem uns caras aí da Grécia, barra pesada, que estão atrás da armadura e se mandarem um pro lado de cá, ninguém dá conta não. É melhor negar da agilizar alguma coisa aí e tal, que nego vai morrer, essa operação aí vai dar merda. Esses bichos resolvem viajar lá pro santuário, né? São doidos, né? É. Eles sabendo que são mais fracos, que não tem chance aí. Qual o plano? Vamos pra lá. Viajar pra lá. Mas eu acho, mano, que eles vão na intenção realmente de pedir pinico, mano. Porque... não dá não, mano. Eles vão lá pedir clemência. Vamos tentar negociar. Mas tu sabe o que é o pior da história, mano? Quando eles tinham a parte da armadura de Sagitário, até era beleza negociar. Só que eles vão, mano, meio que numa jogada Microsoft. Porque na altura que eles vão pra Grécia, nem a Grécia, nem o lado da Saori tinha mais nenhuma parte da armadura. Só que o lado grego não sabia disso, né? Pensava, porra, mano, os cavaleiros de bronze, filha da puta, roubaram a armadura inteira, e como é que pode? E vão matar eles e tal. E eles partem pra Grécia pra tentar negociar. Mas tu vê como é tão violento as corras lá no santuário. Logo quando os caras desembarcam no avião, a Atena leva um tiro, né? É verdade. Os cavaleiros chegam lá e vem aquele monstrão lá do cavaleiro da flecha fantasma, né? E a negada ainda fala do Rio de Janeiro, né, mano? Que... E olha que naquele tempo ali dos cavaleiros, o Rio de Janeiro era tranquilo, viu? Os caras vêm chegando aí, vixe, meu irmão, bala perdida, não sei. Aí vem um monte de flecha, aí no meio vem uma dourada, né? Atinge o peito da Saori e tal. Não, o que eu acho mais legal dessa cena aí, cara, é porque tá chovendo uma porrada de flecha, cara, tudo assustado, se defendendo. Aí não sei quem é um maluco, mano, que diz, não é flecha não, é ilusão. Os caras, ah, beleza, aí baixa o braço e os caras baixa a guarda aí. Só escuta então... aquele barulho. Oh. Aí olha assim, vixe, que foi isso aí? Saori sangrando ali. Aí o cara diz assim, vixe, mano, não era ilusão não, ó. Vixe, meu. Eu me enganei, ó. Melhor o cara explica que pra eles retirarem a flecha do peito da Saori, eles têm que ir lá em cima, né? Aí o cara, pra você ver, mano, o santuário, ele é tipo um morrozinho, né? Tem uma subidazinha e tal. Aí as casas lá, você tem que passar pelas 12 casas pra ver... até chegar na boca do cara. Os cavaleiros, eles têm que subir lá em cima pra poder chegar até o mestre Ares, né? Que ele é o único que pode tirar a flecha do peito da Atena. Um agravante que ele só pode retirar num prazo de até 12 horas, né? Isso aí tem marcando lá no relógio do sol, né? Naquele relógio lá. Agora aquela batalha nas 12 casas, meu amigo, foi cada uma mais roubada que a outra, viu? Os cavaleiros ali, eles não estavam lutando sério, não. Era tudo brincando ali. É porque... Deixa eu passar aqui. É porque é aquela coisa, né, mano? Os cavaleiros de ouro estavam lá, mas eles sempre sabiam que tinha alguém, mano. E eu imagino que dentre os cavaleiros de ouro deve ter aquelas rixas. Tipo, Aldebaran pensando assim... É, meu filho da puta dos gêmeos ali só vem trabalhar de terça, não sei o quê. Eu dando um duro da porra aqui. Eu vou passar. Vai lá, pode ir. E aí você puxa se reclinando na poltrona e tal. Porque rolava isso. Foi isso mesmo que aconteceu, viu? As armaduras tão mortas no começo da série, né, cara? Aí eles vão lá em cima pra primeira casa, a casa de Ares. Já vai tudo preparado, né, tá? Vixe, primeiro cavaleiro de ouro. A gente tem que se esforçar ali pra poder ganhar dele. O primeiro é o Mu. Eles já tinham conhecido o Mu, né, lá no começo da série e tal. É, e o Mu é uma revelação, porque ninguém dava nada por ele e tal. Quando, de repente, o Mu era um cavaleiro de ouro. Vixe, meu irmão, tu tá por aqui também, é? O cara desconserta a armadura, deixa a armadura turbinada ali, né? Porque tem essa parada, que a armadura tem vida, né? E o... O cara vê que a armadura tá morta, ferida e tal, aí vai consertar. Agora, quando eles chegam na casa, na parte da casa de gêmeos, tem uma hora que eu acho que é o Shun, ele chega lá, a dublagem foi errada no começo, a primeira dublagem. O Shun chega lá e... Vixe, meu irmão, eu tô vendo o cavaleiro de Juninho. Que é esse cavaleiro? É um que aparece com o chapéu de palha. Que é esse tal de cavaleiro de menino? É, mas também tem que ser o Shun, né, mano? Eu acho ali, mano, que é porque na época, acho que os caras não entendiam muito, né, mano? Aí associaram os gêmeos com o mês junho, né? Cavaleiro de Juninho, Que foi o que a gente disse antes, né? O conhecimento dos caras de mitologia e tal era espetacular, né? Agora, cada cavaleiro de ouro, ele representa um signo do zodíaco, né? Por isso são 12 casas, aí cada uma delas representa um signo. Ares, touro, gêmeos, câncer, leão, virgem, libra, sagitário, capricórnio, aquário e peixes. Agora, o primeiro cara que luta sério mesmo é o Máscara da Morte, que é o de câncer, né? Que a luta dele contra o Shiryu ali foi violenta, viu? O cara tava botando de vela mesmo ali pra cima. Porque até então eles tinham passado das casas tudo brincando, né, e tal. Aí eles já estavam naquele espírito meio maroto e tal. É, uma Máscara da Morte, gente fina, não sei o que e tal. E o Máscara, ele chega e dá uma mãozada ali nos caras. É doido, né? Vocês vão passar por aqui não, né? Mas também, se tu fosse analisar, mano, era muita ingenuidade. Porque, vamos dizer, tinha um Mu na casa de Ares, né? O Aldebaran na casa de Touro. E o nome do dono da casa de câncer era Máscara da Morte, mano. O cara, pra analisar, os caras esperavam a boa cor de um cara com nome desse. É mesmo. Agora, um dos cavaleiros que eu acho mais estiloso é o Milo de Escorpião. Mas dizem que o cavaleiro mais poderoso é o Virgem, né? O Shaka. É porque o Shaka tinha um lance, que esse bicho era meio calmo, né? E tal, ele fazia meditação. E nos cavaleiros, vamos dizer, a base de poder deles é esse negócio do cosmos interno dele, né? Sim, que eles... todos os cavaleiros. É, né? Todos os cavaleiros tinham um cosmos, e o que determinava o grau de poder dele é o quanto ele podia levar e queimar esse cosmos pra atingir mais poder. E o Shaka... Sim. Tinha um lance que ele era meio que descendente do Buda, reencarnação do Buda, um lance desse que já era uma cor roubada, né? E tipo, o cara já era meio que um deus e tal, já tinha um cosmos mais antigão aí. Verdade, a dublagem foi errada, porque dizem que ele é o cavaleiro que é o mais próximo do grande mestre. Mas na verdade, é o cavaleiro de virgem, ele é o mais próximo de Deus, na verdade. Que enfim, qualquer cara que olha um mapa ali sabe que o mais próximo do mestre é o peixes, né? É mesmo. Yeah. Mas o poder dos Cavaleiros de Ouro, eles vêm do negócio do cosmo do sétimo sentido, né? Porque o Cavaleiro, até o Shun explica no começo que os Cavaleiros, todo ser humano, ele tem 5 sentidos: o visão, o olfato, paladar, tato, audição, e o sexto sentido, que é a intuição. E pra elevar, pra você derrotar o Cavaleiro de Ouro, pra você se igualar a ele, você tem que alcançar o sétimo sentido, né? E o que era o sétimo sentido? O sétimo sentido era a explosão máxima do cosmo. Aí o cara ficava com a aurazinha dourada e tal, não sei o que. Vixe, meu irmão. Só amassa minha aura agora. Dos primeiros ali que consegue é o Seiya na Casa de Touro, né? Sim, sim. Só que isso aí é uma coisa polêmica da saga das Casas de Ouro. Porque, vamos dizer, apesar de a maioria dos Cavaleiros de Ouro tentar lutar a sério, eles deixam que meio que, vamos dizer, implícito, que eles, vamos dizer, dão um teste pra ver se os Cavaleiros de Bronze conseguem atingir o sétimo sentido, né? Porque em algum momento das 12 casas, todos os Cavaleiros de Bronze perdem todos os sentidos dele e ficam só na mão do sétimo se eles conseguirem despertar, né? Você sabe o que eu acho roubado, mano? Porque, assim, os Cavaleiros de Bronze, eles não... É justamente isso aí que tu diz. Os Cavaleiros de Bronze não têm costume de elevar o cosmo dele ao sétimo sentido. Aí os Cavaleiros de Ouro ali, tudo macaco velho ali, tudo entendido já do assunto. É, macho, mas tem que entender que a situação, o desespero dos caras levou a isso. É mesmo, é mesmo. Cara, puta merda, macho, eu não enxergo, não escuto de todos os sentidos. Aí o desespero, triste, macho. É, mano. Os caras... Cariado. É, ou vai ou racha, mãe. Eu acho que eles fizeram assim, mas eu já perdi tudo, mas agora é... Agora vai o que dá, é, né? E tinha outro lance também, cara. Era aquele lance ideológico que, vamos dizer, os Cavaleiros de Bronze tinham certeza que a Saori era Atena. E alguns Cavaleiros de Ouro começavam a acreditar por causa disso. Vamos dizer, o cara perdeu todos os sentidos, desperta o sétimo, que é uma coisa já absurda para um ser humano, por uma causa falsa. É por isso que isso começa a balançar a integridade dos Cavaleiros de Ouro. No final, os Cavaleiros conseguem uma audiência com o Grande Mestre. Chega lá, né? Ei, mano. Vamos negociar aí, mano. Faz ele chega assim. Dupla personalidade, né? Chega aí. Bora, mas tira a porra da flecha de lá que o tempo já tá acabando. Ah, mas peraí que não é assim não. Tem que preencher um pouco no ar aí e tal, né? Só chegar. Aí só que aí tá na hora do almoço também. Tô só com café da manhã. Cara, que o Seiya chega lá, né, no salão do Grande Mestre. Aí tá lá o cara lá, né, sentado lá. E... Ei, vai tirar a flecha lá. E... Tu é doido. Eu saí daqui, ó. Aí... Tem essa história aí, mano. Quando eu vi o anime pela primeira vez, eu pensei que o Seiya ia meter a mão no pé do ouvido dele, mano. Porque, pra quem não viu, o Grande Mestre, esse bicho usa só um roupão, mano. Aí o cara assim, bicho, velho, pensa que vai dar pra sair. É, porque os cavaleiros têm isso, né? Quando eles estão sem armadura, eles são humanos normais, uhum, né? Se levar um tiro, pronto, foi. Com a armadura que eles ficam mais poderosos. E tinha outra coisa que me dava certeza. Naquela época, o Zodíaco Ocidental realmente eram só 12 signos, né? Aí o cara, sim, pensava o seguinte, eles já passaram pelas 12 casas. Já passaram, uhum, pelo pior. O Grande Mestre não deve ser grande coisa, né? E tal. Chega lá e o Seiya vai inchar, ó, com o Grande Mestre. Ah, aí o Grande Mestre se vira assim, né? Ei, mas tu sabia que eu sou um Cavaleiro de Ouro? Aí só tá, veste a armadura de gêmeos, né? Aí o Seiya, puta merda. Acredito. Não, Marcia, não vale não. Vocês estão lutando de 2 cavaleiros por signo aí, não rola não. Atena? Quer dizer que você é Atena? Quem é ele? Quem é você? Eu sou um guerreiro deus em Asgard. Depois da saga dos santuários, vem a saga da Hilda, né? Hilda de Polaris. Ela tá sendo controlada, né, por uma entidade lá. É uma saga espírita, né? Na verdade, essa saga já começa quando ela tá orando, né? Pra aceitando o castigo do povo de Asgard por viver num lugar tão gelado. E uma voz simplesmente arrebata a Yuri. Interessante que quando ela escuta essa voz, ela olha e diz: quem é? Mas essa, vocês têm que rever. O quem é dela é incrível. Taria, ela tá lá e a voz vem do nada assim. Aí vem um raio, ó. Aí a voz começa a falar com ela, tipo ali a voz do Cid Moreira. É, pronto. Parecido. Aí ela: quem é? Ela. Só a voz. É desse jeito. Você é Hilda de Polaris. Sim, eu sou. Quem é? Em meio a isso, ele tem um tsunami, né? Que leva a coitada da Hilda. E no meio desse tsunami, ela é envolvida pelo o anel diabólico, o anel do diabo. O anel de Belungo, né? Eu sei que mais adiante, até a Saori fala que é um anel diabólico que domina a pessoa. Então, quem falou com ela foi o capeta. Acho que é um filme, é um OVA, mano, que tem sobre o Lúcifer, mano. É, tem. Esse aí é mais hard, né? Esse é trash. Os Cavaleiros de Lúcifer, bicho. Os Cavaleiros do Apocalipse, né? Esse bicho é multicaverona lá. Dos cavalos, né? Cavaleiros da... São os Cavaleiros do Gelo, né? Qual é o deus que a Hilda representa mesmo? É Odin, né? Odin. Vira genérico, né, cara? Depois da saga das 12 casas, todas as sagas, todos os filmes do Cavaleiro, ele subindo algum morro, né? Sim, pra derrotar alguém. Aí vai enfrentando os caras no meio do caminho, né? Eles se dividem, né? Cada um vai pra um lado e tal. É, e o Shun quase morre, aí aparece o Ikki no meio da série. Pra variar, né? O Shiryu, toda luta perde um sentido definitivo, né? Coitado, o Shiryu é o mais que mais sofre, viu, da série. Eu acho que acho que ele ganhou mais, ó. Eu acho que é porque ele é a minoria da série, mano. Naquele tempo ele era o único chinês que participava do seriado. Esse bicho sofreu preconceito. Os Cavaleiros da Hilda, a armadura deles é diferente, né, das armaduras dos Cavaleiros de Ouro, que a armadura dos Cavaleiros do Zodíaco, elas eram feitas de um material, né, bronze, prata e ouro. Só que as da Hilda, elas são outro material, né, não é bronze, prata e ouro, não. O que eu me lembro é que eles eram conhecidos como Guerreiros Deuses, né? Sim. Isso. E aí já demonstrava que não era pouca coisa, não. Naquele tempo, o ouro era o metal mais forte, porque eles não tinham descoberto ainda o diamantino, mano. O diamantino, mano? Que parada é essa? É o adamante. Será que a armadura deles era feita desse material, diamante? Eu não sei, mas eu sei que nas armaduras deles tinha uma parada da esmeralda. Ah, o Safira de Odin, né? É, a Safira. Que pra eles alcançarem o objetivo deles, eles tinham que derrotar cada cavaleiro deus, né, e pegar uma Safira de Odin, né? Pra que exatamente. Que servia mesmo? Era pra chamar a armadura do Odin, alguma coisa assim? Era pra libertar a Hilda do anel, do poder do anel. Ah, é mesmo, é mesmo. Eu pensei que era pra chamar o Odin pra ter ali. Não, mas eles tinham um pouquinho. Toda a vida é assim, mas acontece alguma coisa. Aí a Saori quer exigir satisfações, né? É. Aí não, vamos ver, porque não pode ser assim, não sei o que e tal. Na verdade, tudo começa porque o cavaleiro lá, o Pantera Negra, né? Alguma coisa assim. Sim. Ele briga com o Aldebaran e derrota o cara, né? É, ele pega o Aldebaran na covardia ali. O cara tava almoçando, mano, ali na cara. Aí ele chega e tá com uma agarrada no cara ali, porra. Ainda sai se gatando, né? Ah, derrotei, ó. E não satisfeito com isso, ele tenta matar os Cavaleiros de Bronze, né? Que estão com as novas armaduras, né, eles? Não, mas esse é o pulo do gato, mano. Porque o cara chega lá, eu vou matar esses viadinhos, não sei o quê. Aí quando dá fé, aparecem umas armaduras zona toda high-tech e tal, os bichos mais leves. Pega o cara de surpresa. É, a armadura deles fica um pouco mais parecida do que é no mangá, né? Porque até agora as armaduras eram totalmente diferentes, né? Isso. As armaduras no mangá é só aquela tiarazinha mesmo, igual como é a saga da Asgard. Cada cavaleiro deus, ele representava um deus da mitologia nórdica, né? Sim. São 7, né? Ou é 8? Thor, Fenrir, Hagen, Mime, Alberic, Shido e o Bado e o Siegfried. Mas dentre eles tem um cara que a armadura dele é de diamante, né? Que é até um que tem uma caveira ali. É, deve ser de algum material precioso, eu acho. De rubi, alguma coisa assim. É. Até porque se fosse diamante, era mais brilhoso. As armaduras desses bichos é meio embaçado e tal. É de aço inox, macho ali, mano. É de teflon, né? É antiaderente também. O Fenrir era um dos caras ali que eu achava os mais massa dos Cavaleiros Deuses. O meu primeiro boneco dos Cavaleiros do Zodíaco, quase que eu comprei o Fenrir por causa disso. Na época que eu fui comprar, ainda não tinha nem estreado a saga da Hilda. Só que já tinha aquela febre de todos os bonecos possíveis e imagináveis, né, do Cavaleiros. Aí quando eu fui na loja, meu irmão, mano, boneco massa, então armadura com as garras una imensa. Bicho, meu irmão, esse bicho é massa. Só não comprei porque o cara era desconhecido, né? Ainda não tinha estreado, né, cara? Sendo que o pior, cara, foi isso aí. Eu não comprei ele, porque ele era desconhecido, mas eu acabei comprando um boneco que é de uma saga ainda depois da do Fenrir. Olha! Que era mais massa. Quem é? O Poseidon, na época. Olha aí. O cara pensava que era um de ouro. Não, mas é porque era assim, mas a armadura era tudo assim, tal, mas a do Poseidon, eu vi com uma porrada de acessório ali e tal. É, os bonecos eram ligados. Esse bicho vinha com a arma, mano, era um diferencialzão da porra, bicho mesmo, esse bicho aqui tem um tridente. Na verdade, vem um pedestalzinho também, né, no Poseidon. É, mas vem um dublê dele e tal, que o cara bota a armadura. Dublê? Dublê. A armadura do Fenrir é massa, cara. Mas ainda hoje eu tenho o Poseidon aqui, esse bicho também representa bem. Na realidade, as armaduras dos Cavaleiros Deuses são muito massa. O que eu acho mais massa dessa série, diferente das séries de animações atuais, é toda a saga dos Cavaleiros Deuses, na verdade, é um feeling, né? É, os episódios feeling são episódios criados especialmente pra série de TV, que é aquele espaço de tempo que o autor do mangá tem pra o anime não encostar na série e, em virtude disso, não atrasar, né? Que normalmente, em diversas vezes, é o que deixa a série mais paia, né? É, em outros animes, é aquele tipo de episódio sem pé nem cabeça, essa que você vê e o que é que está acontecendo e tal, e não tem um nexo. E nos Cavaleiros não, cara. Quando eu assisti, pra mim era uma série que tava valendo, numa boa, e tem um status muito, muito bom, na minha visão. Mas isso é porque eles seguiram a linha do... Como é que se diz, mano? Da plot principal do Cavaleiros. Que era sempre ele subindo em direção a alguma coisa pra derrotar alguém. Aí seguiram, só fizeram as armaduras novas, pronto, deu certo. E nunca mais mudaram, né, esse esquema. Aham. Nunca mais mudaram mesmo. Você ficou aí isso até o fim. Mas o... Da armadura... O Sei ainda veste a armadura de Odin, né? Na saga da Hilda. E o pior é que nessa série aí, eu achei que quem tinha tudo pra vestir essa armadura era o Yoga, cara. É mesmo. Que era... Porque tinha tudo a ver com ele, mano. É mesmo. Não foi só você que pensou isso, não. Era no gelo, né, mano? É. Ali o cara tava... Pra tu ver, né? Dele. É a coisa. Aí você pensa, não, se o Seiya vestiu a de Sagitário, agora deve ser o Yoga. A vestir a dele, né? Pois é, exatamente. Eu tava imaginando isso. Não, deve ser uma sériezinha que cada um pega uma armadura extra e tal. Eu pensei isso. Agora a armadura de Odin é massa, viu? Agora a de Odin dá pro cara se iludir que é de diamante mesmo. É. Sim, um dia. Ainda vem uma espada, bicho, aí. Pois é, agora... A armadura de Odin é uma tirada. Que mostra a criatividade da galera da animação em si, né? Porque a armadura foi toda elaborada do zero e tal. Ainda na saga de Odin aparece um cara lá do Poseidon, né? Sim, um flautista, né? O Sorento, né? Sorento de Sirene. Ele aparece e diz que, na verdade, aquela voz que a Ido tinha escutado era a voz do Poseidon. Aí ela pergunta, quem é aqui? Quem chama? Aí era o Poseidon, bicho, aí. Não era pouca coisa, não, né? Aí já tava entrando numa raia mais pesada. É. Porque o Poseidon tem um cartel aí grande a favor dele. Tem os pilares, né? Ele mora lá no fundo do mar. Aí cada oceano é segurado por um pilar, né? E cada pilar tem um cavaleiro que protege, né? Isso. Cavaleiro marino, né? Que eles chamam. É o general, né? General marino. É o general, né? Assim é. É o general marino. O cara não pode decair, não. Eles enfrentaram cavaleiros, depois de deus e agora eram os generais. O general marina. Agora as armaduras dos caras do Poseidon tinham outro nome, né? Não era armadura, era escamas, né? Alguma coisa assim. Não lembro, pra mim era armadura. Apesar que realmente todas eram em formato de escama e tal, mas eu não me lembro se havia essa diferença. Tinha um detalhe que pra derrubar cada pilar eles tinham que usar uma parte da armadura de Libra, né? Ah, é. Tem isso aí mesmo. O pilar, ele não era assim não, quando se derrubava um pilar, né? Eu me lembro até que quando eles vão tentar destruir o primeiro pilar, aí eles não conseguem, novamente, né? O Shiryu, ele chega lá, aí, vixe, mano, só dá pra derrubar de um jeito aí. Como? Com a armadura de Libra. Que a armadura de Libra, ela tem várias armas, né? Em conjunto com a armadura. Mas pera aí, mas por que foi que eles não pensaram na espada de Odin? Acho que é porque os caras não deixaram levar, né? É. Cada pilar tinha que ser destruído. E são sete, né? Os cavaleiros marinos. Cada um dos oceanos. Que é o Bian, do cavalo marinho. O Eldecila. O Krishna de Crisaô. O Kasa de Limnades. Isaac de Kraken. O Sorento de Sirene. E o Kano, o dragão marinho. Desses daí, o único que eu lembrava era o Isaac. E o Kano é o irmão do cara dos gêmeos, né? Do Saga de Gêmeos. Que aí tu tira a tristeza que é a mãe desses bichos, né? Cara, deu a luz a dois cavaleiros, né, bicho? E dois da pior espécie. O cavaleiro lá do Poseidon, ele era espanhol, é? Lembra de alguma coisa assim disso? Não, ele é grego. Ele é grego? É mesmo? Dos cavaleiros da família de ouro, mano, os únicos que são estrangeiros é o Aldebaran, que é brasileiro. Tem um cara lá que é italiano, mano. Ah, o Câncer, ele é italiano. Aí é? O Peixes é francês e o resto é tudo grego. Mas o Poseidon, o nome dele é Julian Solo, bicho. Deve ser espanhol, né? É o Julian. Ah, e tem a outra comandante dele, que é a de sereia, né? Aquela mulher lá. É que não era uma comandante, né? Ela tipo a guia turística, né? Não, do local. É, ficou assim. Cada general marina do Poseidon era representando um monstro da mitologia marinha, né? De Poseidon. Sim. Você tinha o Kraken ali, que era o monstro marinho. O Scylla, que também era um monstro marinho da mitologia grega. Só que o Scylla era tipo uma equipe todinha, né? Era não uma parada dessa? Era um... Na verdade, a Scylla, ela é um monstro marinho que tem um corpo de mulher, que é o corpo que comanda tudo. Dentro do corpo dela tem um monstro que é um urso, tem um leão, se eu não me engano tem o polvo também, e o... qual é o outro? Tinha algum bicho voador, né? Uma águia, um falcão, sei lá. É, tem um bicho voador também, que até aparece no Castlevania, um chefão que é uma mulher desse jeito. Ah, é. É um lobo também. Sim, sim. O dragão marinho, né? Que você tem que ter. Que pra mim era o monstro do Lago Ness, mano. Depois que eu descobri que era o dragão marinho, foi decepcionante. Dragão marinho. E o qual é o cavaleiro que vocês acham o melhor do Poseidon? A minha opinião é o menino ali. Ah, aquele lá, né? Aquele lá. O cara lá, né? Pra mim, o mais massa disparado ali da saga do Poseidon é o Isaac. Isaac de Kraken, né? É porque esse bicho é cego de um olho e ainda quebra um pau federal lá. O Dead, ele... A história dele é que ele e o Yoga eram amigos, né? É, ele era o... É porque é aquela coisa, né? Eles treinavam o Yoga e o Isaac. Aí, no meio do treino, o Isaac morreu, né? Aí o Cristo, rapaz, elas perguntaram e tu nega, mano. porque senão vai dar polícia aí e tal. Os pais do menino vão vir atrás, fica só aqui entre a gente. Eu só tenho um discípulo e acaba a história. Ali aqui no começo dessa saga aí, o Poseidon, ele queria casar com a Atena, né? É o besta, passou... né? Ele passou um queixo nela, mas ela não aceitou, não. Aí é? Oi, eu lembro que além do... Ele já conhecia, né, a Atena, detalhe. É. E quando ele raptou a Atena, ele preparou tipo um jantar, passou um queixo dela e ela não quis. O Seiya ficou com ciúme também. Ah, tu vai casar com esse filho da puta, não sei. Ele levou ali pro lado pessoal, né, mano? Sei. Cara, ele tem nada pra te dar, puxa um vagabundo, não sei o quê. É esse bicho. Não, sendo que ele faz uma proposta que ele oferece iates e oceanos, né, não pra ela. É, ah, quem é que esse cara pensa que é, não sei o que, o tal de Julian Solo, aí quando, eu sou o Poseidon, aí, vixe, realmente ele pode pagar, né, a promessa da Iates e os mares. Tá, esse cara fica calado ali, ele leva, né, a Saori pro fundo do mar. Pra conhecer o reino dele e tal. Esse bicho joga a Saori dentro de uma caixa d'água, né? Fica lá enchendo e tal. Bora, mano, tu vai me dar o santuário, né? Não, tu é doido? Pois tu vai ficar aí dentro dessa caixa d'água aí. Ela vai ficar enchendo ali, se os caras não vierem te salvar... Tu vai morrer. Agora a putaria é isso, né, mano? O cara já tá com a mulher lá. Já dava pra matar ela de uma facada só. Aí, não, vamos botar ela dentro de um... caixa d'água. Dentro de uma caixa d'água, só pra dar tempo ali de alguém fazer alguma coisa e negociar. Não, o interessante é o tempo que a Saori passa aprendendo a respiração, né? Aquela mulher, ela deveria ser uma atleta. Mas ela é uma deusa. Não, mas aquele tempo todo, se o Poseidon não tivesse certeza que ela ia morrer afogada, tu acha que ele ia jogar ela na caixa d'água? É mesmo, né? Pelo que eu me lembre, a água ela ia subindo, né? Ela não tava lá prendendo a respiração, não. A água ia subindo aí, já tava no pescoço, né? A água. E os caras não tinham chegado ainda. Não, mas ela chega a ser coberta pela água. Ah, é? Eu acho que tem um lance que ela é coberta mesmo, aí tipo segura só com o cosmo dela, um lance dela. Ela me deu do céu. É, mas é isso mesmo. Os cavaleiros, eles... Nessa saga, o Seiya, ele já assume o papel de cavaleiro de Sagitário, né? É? É. Ele veste a armadura e tal, pra enfrentar. Não, mas aí tem um agravante também, porque o... Não é nessa série que os outros dois também vestem, não, a armadura? É assim, o Shiryu e o Hyoga. Shiryu veste a armadura de Libra e o Hyoga veste a de... Aquário. Aquário, né? Agora sabe... E o Fênix e o Shun, mano? O Fênix e o Shun... Eles ficam lá batendo palma. Eles ganharam no consórcio ainda não. Mas tu sabe qual é a armadura que o Shun e o Ikki devem usar se eles forem de ouro? É sério, é pra falar frescando. A armadura do Ikki, ele é pra ser o Cavaleiro de Leão. E o Shun... O peixe, O Shun, cara, é pra ficar com a armadura de virgem. Caralho, né, velho? O que será que ele quis dizer com isso, né? Olha aí, bicho. Mas se fosse uma escolha livre, eu fazia isso aí mesmo. Eu botava de peixes pro Shun e botava de câncer pro Ikki, né? Ah, é? Mais a ver, né? Mal, né? Só os psicopatas. E até porque eram as armaduras que estavam sobrando, né? Porque a do Aioli e a do Shark, eles tiveram que, tipo, que emprestar, né? Veste aí, né? Eles arrendaram ali, mano. Mas o Seiya estaria quando ele vai derrotar o Poseidon, né? Esse bicho puxa a flecha dourada. Agora eu vou te matar. Quando ele solta a flecha pega no elmo do Poseidon. Aí só tira o elmo, né? Aí o Poseidon fica lá olhando pra ele. E ainda tem cavaleiro que defende a política de andar sem o elmo, né? Por aí. É mesmo. Não, ainda tem um agravante, que na hora que o Seiya tá preparando pra soltar a flecha, os cavaleiros ficam: vai lá, Seiya, acerta a flecha bem no meio do coração do Poseidon. Aí ele vai, atira bem no Elmo. A pontaria dele é só a massa, né? Nessa saga que o cara descobre que o Seiya é vesgo, né? Umas curiosidades aí da série agora. Tipo o quê? Tipo as balas Zung. Balas Zung? Que é isso? Não lembra não, João. Que vem com as figurinhas dos Cavaleiros do Zodíaco. Aí é, ainda tinha... Aí é, né? Aquelas balazinhas que era meio azedo. Eu me lembro, bicho, que tinha um herói do futuro. Herói do futuro era herói. A revista Herói. Que vivia falando dos cavaleiros nessa revista. Na verdade, as duas não falavam de cavaleiros, né? Eu me lembro que teve um concurso que os caras fizeram pra que quem respondesse, né? Quem criasse uma frase, alguma coisa assim. O cara levava os bonecos dos 12 cavaleiros de ouro, bicho. Aí eu me lembro que eu escrevi carta e tal pra esse negócio. Aí tava concorrendo, né? Aí quando foi... Teoria, né? Aí eu me lembro que na outra revista mostrou o resultado, né? Do cara. Aí apareceu outro cara lá, ó. Aí aparecem as fotos dele lá com os 12 cavaleiros de ouro. Ele segurando as 12 caixas. Ah, eu me lembro desse lance aí. Eu tenho quase certeza que era na Herói do Futuro. Aí eu... Puta merda, eu não acredito que esse bicho ganhou, não, ó. Aí eu me lembro que o cara... enviando feitiços do mal ali, esse bicho, pra armadura dos bonecos dele desbotar, tá? Cara, jogando uma maldição. Agora eu lembro, cara, que os Cavaleiros do Zodíaco, na época do auge, quando eles chegaram, eles eram um sonho de consumo, porque eu lembro nitidamente, mano, que um preço de um boneco era o valor de um salário mínimo, cara. Eita, mas é porque a armadura era de ouro, mano. Agora eu me lembro de uma coisa que ficou moda na época dos cavaleiros, fora as balas Zung, era aquele lance que os cavaleiros, esses bichos, corriam só com as mãos pra trás, né? É mesmo. E no colégio rolava essa parada, o cara sai correndo, jogando as mãos pra trás, mexendo só as pernas. Na minha época, cara, a gente cortava as caixas de papelão e se vestia com um cavaleiro. Com a armadura de ouro. Esse cara brincando. Era. Vocês eram os precursores do cosplay, né? Exatamente. Eu me lembro que eu tive todos os bonecos dos Cavaleiros de Bronze. Falsica, né? Na minha época, eu lembro que eu ficava só olhando meus primos brincar, que eles diziam que não tinha nenhum cavaleiro mulher que se garantia. Eu tinha que ficar só olhando. Maldade. Mas tinha uns cavaleiros que eram quase mulheres, né, mano? É mesmo. É, o Mitch nunca me enganou, não. Mas tinha um chumbo ali também. Tinha um Afrodite também, né? Não, Afrodite, pô. Eu acho que o Afrodite ainda supera o Shun. Ah, os bonecos falsos dos Cavaleiros do Zodíaco. Aqueles bichos, mano, eram uma merda, porque eu me lembro que o cara tinha que comprar uns quatro daquele bicho, que a porra do braço da armadura sempre quebrava o pino, aí o cara ficava puto. Era verdade. O cara ia tirar a armadura e soltar, aí ficava o pino lá, ó. Eu me lembro que a única coisa que não quebrava era a parte do peitoral, porque era segura, tipo, com as asas, né, e tal. Puta que pariu, gente. Eu me lembro que tinha uns bonecos falsica também, que não tirava a armadura, né, a armadura era pregada. Agora eu me lembro que esses teve... aí, pelo menos, não tinha o perigo de quebrar, mano. Era garantia do consumidor. Realmente. Teve um tempo aí que, quando os cavaleiros voltou, lançaram os bonecos falsificados, mas de melhor qualidade. Né? É. Eles já vinham com a caixinha que imitava melhor e tal, original. Já vinha com as versões Cavaleiros Espectro, né? Que eu me lembro que tinha o Camus, o Saga, com a armadura Espectro e tal. É verdade. E ajudaram a galera a chegar mais próximo aí do objetivo de ter todos. Cara, ter todos de falso, né? Ah, é, cara. Machinha. Porque pra pro cara ter todos os 12 de ouro, cara, era uma verba muito grande, mano. Eu me lembro que pra mim ter os que eu tenho hoje, cara, foi meio que na malandragem, o cara esperava o cara desistir e tal, aí o cara comprava bem baratinho, e um cara que não tava nem mais aí. Daria, eram os cavaleiros de ouro falsos. Porque rolava esse lance aí do cara errar, né, na hora do cara escrever o nome dos caras. Aí eu me lembro que tinha uma caixa de um escorpião que ele tava escrito assim: o Sargento Lutador. Sargento? Aí tinha... Não era nem general, era sargento. Aí, escorpião, o Sargento Lutador. Porra, é essa? Isso é mancado. Não, o que eu já vi, eu me lembro que tinha um colega nosso, eu não vou citar o nome do cara, né? Mas ele tinha o Cavaleiro de Capricórnio, mano. É. Só que eu acho que ele comprou falseto também, porque era tipo assim, era as pernas do Cavaleiro de Capricórnio, as coxas do de peixe, aí a cintura e o peitoral normal, a ombreira e os braços do escorpião e o capacete do Aldebaran, mano. Era uma loucura, isso já vai ser, não, é o Capricórnio aqui. Só por causa da caixa. Pelo menos o cara tinha todos os cavaleiros em um, cara. Era o cavaleiro. O cavaleiro misto, né, esse bicho aí. E eu me lembro que o Theo, ele tinha dois cavaleiros, a versão normal e a armadura de ouro do Shun. Ixi, mano. Puta que pariu. O Theo era um fã fervoroso. Do Shun, né? Daria. Fico imaginando aqui a cena, o Shun brilhando na armadura de ouro, ó, mano. Puta merda, mano. Pelo amor de Deus. Cavaleiros rendeu muita coisa, cara. Os bonecos foram só o começo, como o Joel Suki diz, as revistas Herói e Herói do Futuro viveram, né, praticamente só de cavaleiro. Foi, é. Um mercado grande isso aí. Foi. E ainda vai aumentar, né? Ainda vai aumentar porque surgiu um 13º signo. Sim, que vão ter que refazer a série do zero, né? Pra poder encaixar esse cara. Vai ter uma boca pra alimentar o santuário. Vale a pena lembrar também que o Balão Mágico se beneficiou com os cavaleiros. Oi, mas por quê? Oi, mas eles gravaram na época, não tinha CD, né? Era uma fita cassete. Tá, né? Era uma que tinha até o rap do Zodíaco, tinha a música da Marinha. Mas o Balão Mágico quer ganhar em todos, né? Também esses bichos. Essas músicas aí dos cavaleiros, puta merda. Eu lembro, cara, que eu tinha a fita. Mas o que importa é que hoje em dia Cavaleiros do Zodíaco ainda sai 3 mangás, né? Periódicos. É. E o anime ainda tá em produção, né, cara? Pra você ver como é que o sucesso dos fãs mantém a série viva. Pegasus Fantasy Sayume dake wa dare mo ubaenai kokoro no tsubasa dakara Sensei ya chune ni wa mina Sensei ya ashita no yusha ohe Sensei ya Pegasus no yuhi Sensei ya ima koso Habatake. Hasta la vista, baby.